A Web Rádio Nova Fraternidade traz para vocês agora a transmissão da abertura do Medinesp 2013, ocorrido em Maceió, Alagoas, com a prece inicial feita pela doutora Marlene Nobre e a conferência inaugural proferida por Haroldo Dutra Dias. Meus amigos, existem muitas caravanas de Alagoas, do Nordeste, do Norte, que vieram com os nossos protetores e amigos, que se fazem presentes, formando um outro auditório muito maior do que este. Então, eu gostaria de envolvê-los em agradecimento por estarem aqui, juntamente com vocês todos, encarnados queridos, que aqui também vieram. Quero fazer minha homenagem ao apóstolo de sacramento, a Eurípides Barçanu, porque de mim não tenho nada para oferecer, mas a sua ode a Deus é uma grandeza de alma, mostrando a pureza do seu coração. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial da inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências é Deus, Deus, nome mil vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos, eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do iniciado, na luta, nos fogos eternos do gênio. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Ó Deus, Reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antérios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor e no sublime do infinito. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estás nos céus, ou com os anjos quando cantam, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Aleluia. Convidamos o senhor Haroldo Dutra Dias para proferir a palestra de abertura do Medinesp. Jesus, o terapeuta e sua terapêutica. O senhor Haroldo Dutra é juiz de direito. Desde os 15 anos se dedica ao estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, buscando adquirir bagagem para pesquisa já na faculdade do curso de Direito em Belo Horizonte. Cursou cadeiras opcionais sobre língua grega, literatura grega, paleontografia e crítica textual. Também estudou o hebraico e o aramaico. Em 2010, foi escolhido para elaborar a versão do Novo Testamento, editada pelo Conselho Espírita Internacional. O senhor Haroldo Dutra Dias lançou em 2011 a obra Parábolas de Jesus, texto e contexto, em que apresenta fundamentos doutrinários e linguísticos para uma genuína interpretação das parábolas bíblicas. Nos últimos anos, realizou uma série de seminários gravados em DVD sobre o Novo Testamento, as cartas de Paulo, Apocalipse, Paulo e Estevão e A Caminho da Luz, que somam dezenas de milhares de cópias vendidas por todo o mundo. É fundador do CEE, Instituição Espírita Mineira, com a qual desenvolve diversos projetos voltados para a disseminação do estudo do Evangelho e da doutrina espírita. Com vocês, o senhor Haroldo Dutra Dias. Caros congressistas e autoridades presentes, em nome da doutora Marlene Nobre, eu cumprimento a todas elas e também gostaria de cumprimentar aos trabalhadores anônimos, aqueles cujos nomes nem sempre podem ser citados, mas que sem eles nenhum evento se realizaria. E eu gostaria de homenagear um especial. Nessa tarde tocou alguém no meu quarto do hotel, assim que eu cheguei. Eu abri a porta, era uma senhora muito simpática, e ela disse: "Você precisa de alguma coisa?" Eu falei assim: "Não, alguém ligou, não fui eu. Aqui está tudo bem." Ela falou: "Você tem certeza?" Eu falei: "Não, preciso sim. Eu preciso de passar a minha camisa." Ela falou assim: "Então me dá que eu passo." Saiu. Dois minutos depois ela voltou com a camisa passada e disse assim: "Um bom congresso." Não disse o nome, mas sem ela eu não estaria aqui. Então, em nome dela, eu gostaria de cumprimentar a todos os anônimos que fazem esse Medinesp acontecer. Que legal, hein? Muito legal essa homenagem que o Haroldo faz. Ao vivo. Pelo Leopoldo, 18 de abril de 1951. Francisco Cândido Xavier acabara de psicografar uma obra e, como de costume, o seu benfeitor espiritual, diretor da sua mediunidade, Emmanuel dita-lhe o prefácio. Trata-se da obra Falando à Terra. Emmanuel, qual se fosse um maestro, reúne um conjunto de espíritos para que dialoguem, para que voltem ao terreno da experiência humana e transfiram um pouco do seu aprendizado, do seu sentimento, daquilo que puderam presenciar na vanguarda da evolução humana. Mas é ele mesmo quem diz, no prefácio: no campo da vida, os escritores guardam alguma semelhança com as árvores. E descreve variados tipos de árvores, finalizando com as frutíferas, quando diz assim: por fim, encontramos os benfeitores do mundo vegetal, consagrados à produção de benefícios para a ordem coletiva. São sempre admiráveis pelos braços com que acolhem os ninhos, pela sombra com que protegem as fontes e pelos frutos com que nutrem os solos, os vermes, os animais e os homens. São os escritores que trabalham realmente para os outros, esquecidos do próprio eu, integrados no progresso geral. Sustentam as almas, transformam-nas, vestem-nas de sentimentos novos, improvisam recursos mentais salvadores e formam ideais de santificação e aprimoramento que melhoram a humanidade e aperfeiçoam o planeta. Este livro é constituído de galhos espirituais dessas árvores frutíferas. Os autores que o compõem, falando à terra, estimulam o coração humano à sementeira de vida nova. É a voz amiga de almas irmãs que voltam dos cumes resplandecentes da imortalidade, despertando companheiros que a adormeceram no vale sombrio. Não temos, todavia, qualquer dúvida. Não obstante o mérito do que exprimem, muita gente prosseguirá sonâmbula e entorpecida. É que o despertar varia ao infinito. A gazela abre os olhos ao canto do pássaro. A pedra, entretanto, somente acorda à explosão de dinamite. Era assim que iniciava a obra Falando à Terra, e um desses galhos frutíferos é o Dr. Joaquim Duarte Murtinho, desencarnado em 1911, natural de Mato Grosso, engenheiro civil, professor da Escola Politécnica, exerceu cargos políticos, tendo sido uma das grandes figuras da República. Mas aqui nos chama a atenção: médico homeopata de renome, humanitário, piedoso, até mesmo com os animais. E desse galho frutífero, eu recolhi alguns frutos que gostaria de compartilhar nessa noite. Porque o tema da mensagem de Joaquim Murtinho, que volta ao campo da experiência humana trazendo a sua, é saúde. Mensagem que ele fala de saúde e doença, cura e recuperação da alma. Eu selecionei algumas frases. São frases singelas, simples, mas que nos fazem regressar ao centro. A saúde do corpo é reflexo da harmonia espiritual. Quando nossa alma se encontra realmente tranquila, o veículo que lhe obedece está em paz. Quanto maior o desvio, mais dispendioso o esforço da recuperação. E aqui Joaquim começa a vincular a doença com o desvio moral do espírito imortal. Assim também, cresce o número das enfermidades à proporção que se nos multiplicam os desacertos. E exacerbadas as doenças, tornam-se cada vez mais difíceis e complicados os processos de tratamento, levando milhões de criaturas a se algemarem a preocupações e atividades que adiam indefinidamente a verdadeira obra de educação que o mundo necessita. É o ciclo vicioso em que o desvio da lei divina conduz o espírito ao sintoma físico. E o sintoma físico escraviza o remédio exterior. E nesse ciclo vicioso, ele perde o rumo da educação espiritual, a única, genuína, legítima, capaz de restaurar a verdadeira saúde. Então aprofunda Joaquim Murtinho na gênese das doenças. A mente aflita despede raios de energia desordenada que se precipitam sobre os órgãos à guisa de dardos ferinos, de consequências deploráveis para as funções orgânicas. A mente na gênese da doença. Todos os sentimentos, todos, que nos ponham em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver, geram emoções que desorganizam não só as colônias celulares do corpo físico, mas também o tecido sutil da alma, agravando a anarquia do psiquismo. Incapacidade de se relacionar. Incapacidade de aceitar as circunstâncias que a providência divina escolheu, que a providência divina nos colocou. Transformando-se em núcleo de correntes irregulares, a mente perturbada emite linhas de força que interferirão como tóxicos invisíveis sobre o sistema endócrino, comprometendo-se à normalidade das funções. A mente somatizando, a começar pelo sistema endócrino. Mas não somente a hipófise, a tireoide ou as cápsulas suprarrenais as únicas vítimas da viciação. Múltiplas doenças surgem para a infelicidade do espírito desavisado que as invoca. Espírito que invoca doença? Moléstias como o aborto. Moléstias como o aborto? A encefalite letárgica, a esplenite, a apoplexia cerebral, a loucura, a nevralgia, a tuberculose, a coreia, a epilepsia, a paralisia, as afecções do coração, as úlceras gástricas e as duodenais, a cirrose, a icterícia, a histeria e todas as formas de câncer podem nascer dos desequilíbrios do pensamento. Assim também. E começa Joaquim Murtinho a trilhar o caminho da cura. Assim também. Comparando o corpo físico a uma casa bem cuidada pelo morador, arejada, florida, limpa, à semelhança de um lar, amada, cuidada, diz ele. Assim também a palavra agradável que proferimos ou recebemos. As manifestações de simpatia, as atitudes fraternais, e a compreensão, sempre disposta a auxiliar, constituem recursos medicamentosos dos mais eficientes, porque a saúde, na essência, é a harmonia das vibrações. A harmonia das vibrações. Se o homem cultivasse a cautela, selecionando inclinações e reconhecendo o caráter positivo das leis morais, caráter positivo das leis morais, outras condições menos dolorosas e mais elevadas lhe presidiriam a evolução. As condições da saúde, tão almejadas, o bem-estar, a felicidade, a evolução seria outra. Os ensinamentos da fé constituem receituário permanente para a cura positiva das antigas enfermidades que acompanha a alma século atrás de séculos. Ensinamento da fé? Com o tempo, aprenderemos que se pode considerar o corpo como o prolongamento do espírito e aceitaremos no Evangelho do Cristo o melhor tratado de imunologia contra todas as espécies de enfermidade. Assim termina Joaquim Murtinho a sua mensagem intitulada Saúde. Eu recolhi poucos frutos para orientar a nossa reflexão. Reflexão que segue o paradigma dessa toalha de renda. Porque nós vamos conectar fios. O que fé tem a ver com saúde? Desde quando religião é profilaxia? Desde quando religião é remédio? Desde quando o evangelho pode ser usado para melhorar o sistema imunológico e para curar? Um novo paradigma. E não poderia ser outro. Porque Joaquim Murtinho volta, diz Emmanuel, das esferas resplandecentes, falando à Terra, falando aos homens, convocando-os todos nós, a um novo olhar, a uma nova perspectiva. A perspectiva de que a doença é fruto de um desvio de rota. E de que a cura se dá pela fé. Então, precisamos pedir a ajuda do benfeitor Emmanuel para entendermos o que é o desvio. Por que adoecemos? Se na gênese de todas as doenças está uma inclinação equivada da alma, o que é o desvio? Em que consiste? Num conjunto de dogmas religiosos? Numa lista teológica de princípios? Todas as religiões oficiais e corporificadas na Terra ensaiaram um conjunto de normas religiosas. O que devemos comer, o que devemos beber, o que devemos vestir e com quem devemos nos relacionar. Mas, na verdade, não é dessa religiosidade que fala Joaquim Murtinho. Esse espírito fala de uma religiosidade interior, que prescinde de hierarquias sacerdotais e que prescinde de templos religiosos, mas que, sobretudo, por apoiar-se na liberdade humana, na liberdade de consciência, prescinde de regras de etiqueta. Etiqueta religiosa. É outra religiosidade. Por essa razão, no livro O Consolador, foi formulada a seguinte pergunta ao Espírito Emmanuel. Pergunta 135. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O determinismo da criação é o bem. Quem criou o mal? De onde surge o mal? De onde surge o desvio? E Emmanuel responde. O determinismo divino se constitui de uma só lei. Uma. Que é a lei do amor para a comunidade universal. Repara que ele não fala da comunidade terrena. Emmanuel nos convida a espraiar o olhar para toda a nossa galáxia e para fora dela. nos conclama a enxergar no universo infinito uma comunidade de seres imortais e uma só lei regendo todos esses corações, a lei do amor. Lei do amor instituída pelo Criador. Porque o Criador é o centro da vida. Ele é o núcleo sustentador da vida universal. E toda a sua ação é no sentido do bem comum da comunidade universal. E o bem comum da comunidade universal se chama amor. E aí prossegue Emmanuel. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, confiando. O verbo confiar será bastante importante hoje. O homem confiando em si mesmo mais do que em Deus, transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei de amor, efetuando, desse modo, uma intervenção indébita, indevida, injusta na harmonia divina. Por quê? Por quê? Porque retira Deus do centro e coloca o homem como medida de tudo. Pior ainda. Pior ainda. O ser humano coloca seu próprio ego no centro e cria uma cidadela de ilusão. Cria um movimento como se fosse um buraco negro. Se aposta de tudo como se não existisse a comunidade universal, como se todos os bens da criação fossem exclusivamente para o seu usufruto. E se arvora na qualidade de criador, imaginando-se melhor do que todos os seus irmãos de jornada espiritual. Isso não é nada mais, nada menos do que o egoísmo e o orgulho. Quando nós nos colocamos no centro da criação, quando os nossos interesses são sempre maiores que os interesses da humanidade, quando nós assumimos a postura de predadores espirituais, criamos uma cidadela, uma fortaleza de ilusão, alimentando o egoísmo e o orgulho e efetuando, desse modo, uma intervenção indébita na harmonia divina, porque Deus sempre vela por todos. Não há exclusivismo na criação divina. Não há nepotismo. Não há privilégio. Todos são iguais perante a lei divina. Todos têm o mesmo tratamento. Todos devem ter acesso à felicidade espiritual e corredoura. O egoísmo e o orgulho é, então, aquela fortaleza que o Espírito cria em torno dele mesmo, nos lembrando uma antiga história bíblica, as fortalezas que circundavam Jericó. Na tradição lendária, a mais antiga das cidades, uma fortaleza que circunda moradores. E prossegue, Emmanuel, eis o mal. Esse é o mal. Esse é o mal. Quando não conseguimos nos harmonizar com o ambiente, quando não conseguimos aceitar as determinações divinas a nosso respeito, quando não compreendemos o nosso papel no delicado tecido da comunidade universal dos seres e pretendemos comandar a partir da nossa fragilidade de criatura. Como se a criatura relativa fosse capaz de sustentar o absoluto. Como se a criatura relativa fosse capaz de atender a demanda da comunidade universal. Impossível. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Recompor os elos. Ninguém falou em castigo. Ninguém falou em punir. Ninguém falou em martirizar. A palavra é recompor os elos, Porque quando criamos uma cidadela em torno de nós mesmos, nós sempre rompemos elos. O primeiro e mais poderoso, o elo que nos liga à fonte da vida, que é Deus. Dê à criatura o nome que quiser dar a ele. Porque não pode a criatura nomear o absoluto, o infinito. Recompor os elos do relacionamento com Deus e os elos estraçalhados da nossa relação com o semelhante. Porque quando se instala o egoísmo e o orgulho, a nossa relação com o próximo é sempre uma relação de imposição. É sempre uma relação de escravização. É sempre uma relação de exploração, porque o egoísmo é insaciável. Insaciável. E o orgulho nunca teve, nem nunca terá, senso crítico. Vê depois, diz Emmanuel, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus. Não pode haver mal para Deus. Em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e na providência divinas. O Criador é sempre o Pai, generoso e sábio, justo e amigo, considerando os filhos transviados como incursos em vastas experiências. A noção de pecador, a noção de condenados, a noção de um Deus furioso que castiga, cede lugar a um legislador generoso e sábio, que equilibra, que está preocupado em recompor elos, em resgatar, em harmonizar, em curar, não em castigar. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, eles, esses cooperadores, instituem as tarefas contra os desvios das criaturas humanas, focalizando os prejuízos do mal com a força das suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus. Atividade pedagógica, instituição de tarefas. E nesse sentido, a doença, o sofrimento físico, talvez seja o único espelho capaz de mostrar à criatura quem ela verdadeiramente é. Não quem ela imagina que é. Não o império fantasioso que ela pretende construir, mas quem ela verdadeiramente é. Porque no leito de dor, as criaturas se revelam. É quando chega a doença que nós somos constrangidos a olhar para nós mesmos. Olhar para o que falta. Olhar para o que está estraçalhado. Olhar para os elos que estão rompidos. E quem sabe diminuir um pouco da prepotência e reconhecer que esse universo é grandioso demais para ser sustentado pela nossa fragilidade. A doença, então, funciona como um material didático, como uma passagem, uma experiência por vezes dolorosa, por vezes desesperadora, mas que sempre traz o espírito para o centro, para a sua verdadeira natureza. Verdadeira natureza. E aqui começa a nossa incursão. Porque diz Joaquim Murtinho que o Evangelho é um compêndio, um tratado, um conjunto de medidas para fortalecer a imunologia, o sistema imunológico da alma, não do corpo. Mas aqui precisamos mudar paradigma. Aqui o Jesus precisa sair do crucifixo, precisa sair dos templos de pedra, precisa sair das igrejas, precisa ser visto como um educador de almas. E quando nós percorremos, ainda que ligeiramente, as páginas do Evangelho, nós vamos encontrar fatos pitorescos. Como a mulher que toca na orla da sua veste, na esperança de curar-se de um fluxo que já durava anos. E o que diz ele? Alguém me tocou no meio de uma multidão. Os próprios apóstolos se espantam, mas, mestre, nessa multidão, como queres que algum de nós te diga quem te tocou? Ele fala, mas alguém me tocou. Tocou de modo especial. É claro, porque de mim saíram virtudes. Virtudes. Não forças miraculosas, não talismã miraculoso, não uma droga fabricada em algum laboratório famoso. Não. Virtude. Poder. O poder que vem da alma conectada. Da alma que aprendeu que o universo é um ecossistema e que eu sou uma parte conectada com tudo e com todos. Então, ele se volta para a mulher e ela, amedrontada, porque havia tocado em um homem. E Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. Não diz, eu te salvei. As virtudes que saíram de mim te salvaram. Não diz, o remédio que eu te ministrei te curou. Não. A tua fé. Quem te curou foi a tua fé. Mas as palavras são perigosas. As palavras são muito perigosas. Quando alguém pronuncia a palavra fé, logo alguém pensa num sacerdote, num templo religioso. Quando pronunciamos a palavra fé, a maioria de nós logo pensa em acreditar. Fé como sinônimo de acreditar. Eu acredito, então eu tenho fé. No entanto, a palavra nunca significou isso. Nem em hebraico, nem em grego, e muito menos em latim. Em hebraico, emuná. Em grego, pistis. Em latim, fides. De onde surge a palavra fidelidade. Portanto, a melhor tradução para a palavra fé é confiar. Confiança. Não acreditar. Confiar. Mas confiar é como se fosse um buquê de rosas. Tem muitos perfumes. Tem muitas flores. Eu só confio quando estabeleci um laço recíproco de confiança. Quando instaurou-se uma relação em que eu posso confiar em quem está do outro lado. Fidelidade. Mútua. Relacionamento seguro. Construído com tempo, com dedicação, com cuidado. Porque jardins não florescem sem cultivadores. Relações humanas não se formam ao acaso. Relacionamentos não atravessam as décadas sem que haja, no mínimo, nessa relação, pelo menos um cultivado. Pelo menos um adubando. Pelo menos um regando a planta. Pelo menos um nutrindo. Cuidado, afeto, tomar conta, manifestar o amor, não o amor filosófico, não o amor das palestras e do discurso, o amor do cotidiano, o amor que se diz com os olhos, o amor que se diz com os gestos, com os atos. Portanto, não há fé verdadeira, no sentido de confiança, sem relação. Não se trata de crer se Deus existe ou não. É impossível chegar a Deus por essa rota. Impossível. Basta abrir um livro de astronomia, de astrofísica, para perceber que somente na nossa galáxia há mais de 100 bilhões de sóis e que os cientistas estimam em torno de 200 bilhões de galáxias. Então nós não estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de um edifício universal que assombra. Se a praia de Maceió já nos dá medo pela grandeza do mar, que dirá a grandiosidade do infinito. Então não se trata de crer. Não se trata de acreditar. Se fosse só acreditar, a fé estaria construída em todos os espíritos. A questão não é essa. A fé confiar. Essa é difícil. Porque a fé-confiança pressupõe relacionamento. Pressupõe relação. Pressupõe intimidade. Então nós nos recordamos de Madre Teresa de Calcutá. O repórter chega a ela e pergunta: Madre, o que a senhora diz para Deus quando está fazendo as suas orações? E ela respondeu: eu não digo nada, apenas escuto. Ele, impressionado com aquela resposta inteligente, perguntou para ela: e o que ele diz para a senhora? E ela respondeu: ele não diz nada, só escuta. Porque num relacionamento entre duas criaturas que se amam, na maioria das vezes você não precisa dizer nada. Não precisa dizer nada. Eu me recordo do poeta da minha terra, Carlos Drummond de Andrade, quando diz na sua poesia Canção Amiga: é uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como dois olhos. Porque os olhos falam. Mas falam com muita eloquência. Com muita eloquência. Quando se ama e quando se odeia. Quando se ama e quando se odeia. Porque a energia é a mesma. Então, falar da fé, a tua fé te salvou, é muito mais do que você acredita que eu posso te curar. É muito mais do que o médico tomar o paciente. E quem sou eu para falar numa plateia de médicos? Meu Deus. Por isso que eu vim todo amparado com os livros citando. Mas quando o médico diz para o paciente, é para ele acreditar nele? Para ele acreditar nele? Eu peço permissão para compartilhar uma experiência que vivi quando levava meu filho ao pediatra. E o médico chamou, eu já entrava com meu filho, e ele falou: por favor, espera. E vem uma mãe desesperada com uma criança recém-nascida. E ele faz todos os procedimentos e sai correndo com essa criança. 2 minutos depois ela desencarna. E ele volta para atender o meu filho e fala assim: aprendi uma coisa aqui no interior. Tem vezes que a mão do médico é tão longa. A pessoa chega numa situação e você consegue tirá-la, mas tem vezes que a nossa mão é tão curta. Eu fiz tudo o que eu podia e não consegui salvar essa criança. Mas ela que está nas mãos dele mesmo. E eu fiquei emocionado com aquilo. Porque não se trata de acreditar. Eu acredito que o médico vai me curar? Eu acredito que o remédio vai produzir os efeitos desejados? Não. Não. A doença surge quando rompemos um elo. quando não entendemos que fazemos parte de uma comunidade universal de seres imortais. E rompemos uma ligação com o nosso Criador, uma relação de afeto, de entrega, de confiança recíproca. Mas Ele confia sempre. A recíproca é que nem sempre é verdadeira. Ele deposita, diz Emmanuel numa das suas mensagens, que Deus sempre manifesta sua paciência infinita. O recém-nascido acometido de uma infecção pulmonar e a paciência divina, através das mãos da mãe, sustenta aquele corpo frágil para que aquela encarnação consiga prosseguir. Um doente com câncer, depois de um longo tratamento, conta com a paciência divina, que através das mãos dos médicos e dos amigos da alma, consegue trazer aquela criatura para novas experiências. É sempre a paciência divina, o amor divino, que enxerga em nós o futuro. Qualquer um pode enxergar o presente. Qualquer um pode enxergar o que a criatura é hoje. Mas só as almas raras são capazes de olhar para nós e enxergar o que nós podemos ser. Enxergar aquilo que dorme, não o que está acordado. Enxergar a semente, o que vai ser, o que vai desabrochar. Só as almas raras. Só as raras, só as que amam. Portanto, nesse sentido de fé, fé como confiança, fé como fidelidade, porque se eu tenho um relacionamento profundo e íntimo com Deus, assim como Madre Teresa de Calcutá, eu não falo nada com Ele, eu só escuto. E Ele não fala nada, Ele só escuta. Porque orar, na verdade, é ficar ao lado dEle. Quando você ama alguém, você fica do lado, às vezes não diz nada. Só fica do lado. E esse relacionamento pressupõe fidelidade. Fidelidade, sobretudo, à lei divina, que é a lei do amor. Entender que esse relacionamento que Deus tem comigo, Ele tem com todos. Com todos. Inclusive com aqueles que me desaprovam e com aqueles que eu desaprovo. E como isso é difícil? É tão difícil. É tão difícil que nos lembra o encontro de Públio Lentulus com esse Jesus aqui, o da Galileia. Não o da cruz, o da Galileia. Aquele que circulava, aquele que conversava com as pessoas, aquele que orientava, aquele que falava para as almas. Ele, senador da República Romana. O mestre, um singelo pescador. Senador, por que me procuras? Espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza: fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. Publio Lentulus nada pôde exprimir além das suas lágrimas copiosas, pensando amargamente na filhinha. Por quê? Porque nos diz Jesus que os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Mas o profeta, como se prescindisse das suas palavras articuladas, continuou: sim, não venho buscar um homem de estado superficial e orgulhoso. Homem de estado superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo. Porque tens ainda a razão egoística e humana. É sim a fé e o amor de tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. A fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas para que se pulverizem todos os monumentos das vaidades da terra. E quando o público pensa que está sonhando, e talvez alguns aqui pensem que estão sonhando, falar de fé no congresso médico, não, meu amigo, não está sonhando, exclamou meigo e enérgico o mestre, adivinhando-lhe os pensamentos. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros clamorosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a vida. Encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitar agora o daqui aos milênios. É sempre o desvio que causa o estraçalhamento dos elos, é sempre o desvio que envenena as relações, é sempre o desvio que nos desconecta de Deus e das suas leis soberanas de amor e sabedoria, é sempre o desvio que nos isola segregados, orgulhosos e egoístas na nossa cidadela de ilusão. Mas aí nos recordamos do paralítico que foi levado até Jesus. Ele sequer podia caminhar. Já tão emaranhado nos seus equívocos e nos seus desvios, ele sequer podia decidir se ia ou se não ia. Já perdera a liberdade de ir e vir. Porque liberdade de ir e vir não é poder viajar de uma cidade para outra. Liberdade de ir e vir é quando o espírito pode escolher a experiência que quer. E só pode fazer isso quem não tem expiação nem prova no currículo. Quem tem expiação e prova é porque equivocou-se, semeou desarmonia no ecossistema da vida universal e agora é constrangido a perder parcela da liberdade espiritual. E nascer na família que não gostaria de ter nascido? E trabalhar no local que não gostaria tanto de trabalhar? E outras situações que convocam o espírito a regenerar. Gerar coisa nova. Gerar pensamento novo. Gerar sentimento novo. Gerar palavra nova, olhar novo e, sobretudo, conduta nova. Regenerar. Então, esse homem, preso na imobilidade, tenta se aproximar da casa em que estava Jesus, mas não consegue, porque uma multidão acercava. Então, ele toma. Ele não. Quem o conduz? Porque quanto mais estudamos a doutrina espírita, mais nos convencemos. Nós estamos sendo carregados. Nós estamos sendo conduzidos. Nós não viemos aqui com os próprios pés. Braços amigos nos trouxeram, como conduziram o paralítico, e resolveram adotar uma estratégia. Abriram um espaço no telhado da casa e entraram pelo telhado. Foram até onde estava Jesus e o que ele disse para ele? O que ele disse para o paralítico? Ele poderia falar: eu te curo. Eu sou o médico das almas, venha até a minha terapia, eu vou te curar. Não. Ele diz: perdoados estão os teus erros, os teus desvios. Em grego, hamartia. Infelizmente traduzido por pecado na língua portuguesa. O que é um pecado? Porque hamartia em grego é errar o alvo. Errar o alvo. É desviar. É perder o ortos, a reta. E perdoados estão os teus desvios. E os que ouviram dizem assim: o quê? Mas que poder tem você para perdoar desvios? Ele fala: o que é mais fácil dizer? Levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus desvios? O que é mais fácil dizer? Curado está o teu câncer de útero, ou perdoados estão os teus desvios? Curada está a tua alergia, que já dura 30 anos, ou perdoados estão os teus desvios? O que é mais fácil dizer? E repete, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar desvios, eu te digo: levanta-te e anda. Filho do Homem, a nova geração. A nova geração de nós mesmos. A nossa regeneração. O nosso eu superior, que entra pelo superconsciente do telhado e nos tira da cidadela do egoísmo e do orgulho. E nos leva para uma experiência única. Única. Que é a experiência do compartilhar. Um dia nós vamos entender que o Evangelho se resume na lição do compartilhar. Se todos compartilhassem o pão, se todos compartilhassem o sol, se todos compartilhassem o conhecimento, se todos compartilhassem a bondade, se o mundo fosse um mundo de compartilhamento, não haveria sofrimento, nem desvio na terra. Aí sim, estaremos todos curados. Mas, hoje todos temos ponto de referência para a regeneração de toda a nossa alma. Está no nosso querer. Ouvir agora, ou daqui a milênios. Muito obrigado. Boa noite a todos. É o Meninesp 2013, é direto do Centro de Convenções, Ibaciguó, Alagoas. Boa noite. Agora sim nós estamos com o Dr. Haroldo Dutra, e nós gostaríamos que você desse uma palavrinha para os nossos ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, estão nessa expectativa, esperando ouvir um alô, umas boas-vindas, está certo? Agradecemos pela sua participação aqui, também parabenizamos pela brilhante palestra. Quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Web Rádio Nova Fraternidade, porque a internet hoje tem esse poder de fazer aquilo que a gente estava comentando aqui hoje à noite, né? Que é compartilhar. Através da internet a gente troca o que encontrou, troca o que aprendeu, aprende com outras pessoas, e acaba sendo uma grande mesa de banquete onde as pessoas podem compartilhar os seus sentimentos, os seus aprendizados. Então, um abraço para todos que nos acompanharam E é tão bom isso, porque mesmo estando numa cidade, pessoas que estão em outras cidades no mundo inteiro podem estar juntas com a gente. E a gente sente o calor de todas elas aí. Um grande abraço para todos. Eu queria dizer que eu também estou lendo o seu livro e estou encantado com essa releitura, né, que você anda fazendo, né, sobre as escrituras. Ah, que bom. A gente está tentando conectar essa informação gigante que tem na codificação e na obra de Chico Xavier, principalmente, né, além de outros médios, de outras obras subsidiárias, e que são pérolas para que a gente possa compreender os ensinos que estão lá na Bíblia. Porque eles estão numa forma metafórica, muita parábola, muito simbolismo, e com essas ferramentas do Espiritismo a gente consegue entrar na essência, né, extrair esse néctar. Haroldo, falar de terapia e terapêutica num evento como esse, a responsabilidade aumenta? Pois é, ainda mais eu que não sou da área, né? Fiquei aqui tremendo de medo, até brinquei com eles ali que a única vantagem é que se eu passasse mal, ia ter várias especialidades aqui para me atender, então não ia ter problema. Mas essas são questões que dizem respeito a todos nós, né? Não só aos médicos, mas aos pacientes, a todo ser humano, porque nós estamos falando aqui de conexão, né? Conexão com Deus, conexão com o nosso semelhante. Restaurar, regenerar, recompor, fortalecer o que está rompido, o que está estraçalhado. Essa é uma experiência universal, ela diz respeito a qualquer criatura humana, né? Então, no fundo, é uma reflexão que você não precisa ter credenciais nenhumas, nem de médico, nem de jurista, nenhuma credencial. Você precisa ser um ser humano. Se você for um ser humano, você vai entender o que está sendo dito. Agora, a pergunta que não quer calar, né? O alagoano pode esperar Haroldo Dutra Dias no segundo Congresso Espírita Alagoano em 2014? Pois é, eu estou olhando a agenda. Bem lembrado. Não, se Deus quiser, não vamos ter problema nenhum. Eu estou voltando agora e vou checar isso direito, mas eu acredito que não terá problema nenhum, não. Essa é uma alegria, que essa terra é maravilhosa. Né? Ah, que legal, Haroldo. Não vamos demorar mais, porque tem uma fila enorme de pessoas querendo lhe cumprimentar. Muito obrigado pela sua participação na Web Rádio Nova Fraternidade. E um abraço para todos os ouvintes. Obrigada. Agora a repórter Olga Miranda irá fazer uma entrevista com o Dr. Ricardo Santos, presidente aqui da Amealagoas e um dos responsáveis pela organização desse evento do Medinesp. Nós percebemos a satisfação dos que aqui acorreram, a alegria no coração de cada um, e ficamos realmente muito emocionados com a eloquência, com a competência do orador, do conferencista da noite, o Dr. Haroldo Dutra, falando sobre a terapêutica de Jesus. Muito nos emocionou as suas colocações, e com certeza foi um marco e o primeiro passo da grandeza que será esse evento. Começaremos amanhã a parte científica, né, propriamente dita, com mais de 100 conferencistas falando de saúde, de espiritualidade, de bons sentimentos e colocando Jesus como médico dos médicos, trazendo de volta as nossas cogitações, os seus ensinamentos, a sua orientação e o seu exemplo como norma de conduta, de tratamento, prevenção e cura de todas as doenças. Então, nós estamos muito felizes, muito satisfeitos e com o coração agradecido a Deus nos ter proporcionado um momento tão grandioso como foi a abertura do nono Medinesp. O Medinesp, então, já pode ser considerado o maior evento espírita desde então? O maior evento espírita do mundo, do planeta, dentro desta temática de medicina e espiritualidade, porque jamais houve um evento com mais de 100 conferencistas. Serão apresentados aqui também cerca de 26 trabalhos científicos realizados aqui no Brasil, e isso demonstra o quanto esse paradigma da espiritualidade está penetrando e sensibilizando os corações dos profissionais da área de saúde e dos pesquisadores. Então, nós acreditamos que não é à toa que 54 associações de médicos espíritas do Brasil tenham acorrido, tenham aceito a nossa convocação. E todos aqui estamos muito satisfeitos com o resultado desse primeiro dia. Muito bem, falei com Ricardo Santos, presidente da Associação Médico Espírita de Alagoas. É com você, Márcio. Pois é, Edson. Vamos fazer um flash aqui rapidinho com o nosso amigo Rubens Castro, lá direto de Uberlândia, pela Rádio Fraternidade. esse amigão. Vamos lá. Vamos chamar o Rubens. Alô. Oi, Rubens. Boa noite, meu amigo. Olá, meu amigo Márcio. Que legal podermos estar ao vivo aqui. E graças a vocês aí da Web Rádio Nova Fraternidade, a gente poder somar esforços e compartilhar esse brilhante evento que é o MedNesp 2013. Parabéns pelo trabalho, parabéns a toda a equipe, viu? Eu sei como é difícil. Estão de parabéns, viu, por trazer a todos nós aqui, não só pela Rádio Fraternidade, mas para o mundo, um evento tão bom. Ouvir o Haroldo como ele explanou hoje. Parabéns a você e toda a equipe, viu? Valeu, Rubens. É, auditório aqui, Rubens, do Centro de Convenções de Maceió, cheio. São 1.600, seu Carlos? 1.300 pessoas neste auditório aqui, o auditório principal que nós estamos transmitindo. E mais dois auditórios também, Rubens. Todos eles estão topados de gente, né? Olha só, nós tivemos muitas manifestações aqui, pessoal parabenizando a transmissão. Claro, se vocês não tivessem aí, a gente não teria o êxito desse trabalho. Então, os parabéns que chegam até nós aqui, eles são divididos com vocês aí e toda a equipe. Os registros estão no nosso livro de visitas, viu? E a gente compartilha cada mensagem, cada parabéns que o pessoal escreveu ali, compartilha com a sua equipe, com o trabalho que vocês realizaram aí hoje e vão realizar amanhã, sexta e sábado, para a gente poder levar o melhor do MedNesp para os nossos ouvintes espalhados mundo afora, né, meu amigo? É isso, Rubens. Agradecemos aqui a sua participação. Já são 22 horas e 17 minutos. Descansar, né? Agora é hora de descansar um pouquinho para se preparar para amanhã. Ficar com bastante energia, não é isso? Isso. Pois é, Rubens. Um abraço para você. Amanhã estaremos juntos de novo aqui direto do centro de Convenções de Maceió, Alagoas, o paraíso das águas que você já conhece, não é isso? Isso, eu tô doidinho pra voltar aí, porque é muito bom. Em breve. Tá certo, amanhã, Rubens, estaremos de volta com mais um MedNesp 2013. Valeu a participação, amigo. Final da transmissão da abertura do MedNesp 2013 em Maceió, Alagoas, pela Web Rádio Nova Fraternidade.